pense bem no que eu lhe digo, pra não ter que se arrepender. Seja-se é gente como a gente, se sente o que a gente sente, se há jeito de se entender. Sei que é muito fácil abrir os braços, receber num novo abraço mais um amigo comum. Toda hora se repete a mesma cena, porém de cada centena, veja lá se sobra um. Toda hora se repete a mesma cena, porém de cada centena, veja lá se sobra um. Não pode haver senhor no bom começo, começo tudo anda muito bem. Abraços com carinho e com flores, se ninguém pede favores a ninguém, tudo bem. Porém não pode haver maior castigo, ficar no abrigo sem tostão. Será que só restaram três amigos? Você, mais você e a solidão. Será que só restaram três amigos? Você, mais você e a solidão. Quando vou chamar se arrepender. Veja-se é gente como a gente, se sente o que a gente sente, se há jeito de se entender. Sei que é muito fácil abrir os braços, receber um novo abraço mais um amigo comum. Toda hora se repete a mesma cena, porém de cada centena, veja lá se sobra um. Toda hora se repete a mesma cena, porém de cada centena, veja lá se sobra um. Não pode haver senhor no bom começo,